180. Falando 080, eu reporto quando pronto para o feedback de saneamento. Bom, Sara, estamos aqui na remota 1 ou 2? Sim, sim. Bom dia, Sideral 9972, informação, Foxtrot. 972, identifique, chegada Mari, desça o 050. Identificou, 50 na Mari, possibilidade de voar direto do Duna? Sideral número 3, mantenha a chegada Mari. Mantenha a chegada, Sideral. China 6225, prossegue agora para a torre em 11895, porta em semana. 1895, obrigado, até já, se decolar já já. Com 865, desça para 2018, livre LSX-ray. 2000, como é que diz hoje? Com 865. Gol 9968, informação Golf, confere, copia, Fortaleza 370. Copia, gol 9968. Autorizado para Fortaleza, nível 370, via Pedro 19, após conforme plano de voo. Perfil de saída Momo, transição Froti, decolagem pista 10, curva esquerda após decolagem. controle em 120 decimal 8 para responder 5020. Exato, Fortaleza, nível 370, aerovia Brasilu 19, saída Momo, conclusão Proti, regulando a pista no zero com a primeira curva à esquerda, controle após 2008, eu respondo 5020, gol 9968. Gol 9968, apenas confirmando nível 370, reporte quando pronto para o SPEC, funcionamento. Será pronto, gol 9968, 370. Gol 961, chame centro Recife, 251, alterno 3395. 351, 3395. Controle, bom dia, dona 79. Identifique, chegada bom, fileta para 4.000 pés, 1.022. 4.022. Somos 33, chamando 21, né? Fechando a vacuna. Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, boa noite. 8, livre LSX-Ray. 2018, livre LSX-Ray, Sideral 9972. Zona 865, vento calmo, tem neutralidade, pista na zero. localizador Serol 9972. 9972, prossiga agora com a torre 11895. 1895, bom dia. Torre de Salvador, bom dia, Serol 9972. 01 na frente de Pamose para o. A investida para 150, cruza 190, informação boa. Rádio 6570, Delta 050 na proa de ETAP. Identifique. Descida para o 050 ETAP na proa, Rádio Catar 6570. Somos 37, libera direito, chama no 21 na sinal 1. Direita 21 na 1, boa. Paulo Salvador, bom dia, gol 1865, livrão na Foxtrot. Gol 1865, bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette até o 09, gol 1865. Salvador, muito bom dia, o gol no 093. 093, identifique, chegada é bom, desça para o 060. Identificando bom para o 060, cidade para o Aduna, está presente? 03, desça via chegada bom. Chegada bom, não quero inicialmente, vamos ter essa direita para ingresso. Salvador, bom dia, azul 4040, da Bolsa, Campina, 360, certo? 360. Azul 4040, bom dia, Bolsa, confere, confins autorizados nível 360, via Pesulu 21. Decolagem pista 10, curva direita após decolagem, perfil de saída Arthur, após posição Alexa. Controle 120, decimal 8, transponder 5013. Então, confins 360, pêndulo 21, pêndulo 21, em cima direita, árvore, elétrica, 1208, no controle, 501, na frente, na frente, no quartel, no quartel. Azul 4040, correto, portão 1, no chama campos, leque, funamento. Frente azul, 404. ataque, seu 9080 com 06 a bordo, 2:38 Fortaleza. Seu 9080, táxi via Pátio 1, táxi Índia, até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 8, bom voo. Pátio Índia, 18:95 no ponto de espera, obrigado, é o 7908. 1865, após passagem da nave da TAM, Juliette, portão 09. 409, 7309. Solo Salvador, voo 9968, transito por espera de estacionamento, portão 4. Voo 9968, coordene com a equipe de solo, após passagem da nave da TAM, calda autorizado, chame táxi. Após passagem da nave da TAM, retaguarda autorizado, táxi. O respeito de estacionamento é pagar a taxa do 5570 vai cruzar o 075 para o 050. 67, Cosma 6570, desça para 3000 PS 2018. 3000 PS 2018, obrigado, 6570. Desça para 4000 pés e reduza para 210 nós. 4000 reduzindo, 2109, eu vou 1090. 198111, número 4, reduz para 259 e desça ao 050. Reduzindo para 259, desça para o 050, 9819. 94040, número 2 do setor, 9 da Gol 04, já autorizada, não me escuta, Gardano. Estabilizado visual, agora 759. 759 Torre, 1895. 1895, boa. E agora 759. Agora 759, vento calmo. Se eu tiver aproximação, aguarde pista livre. Na 2 da tarde, se não vai. Guarda. Salvador, bom dia, Titan 3153, autorização de tráfego para o Galeão, a informação é Gol, pronto para fora. Titan 3153, bom dia, prepara a saída da Eole da Iru, me aguarde, copy. Aguarda. Passa 6570, pode prosseguir na descida? Descida? Bota essa carga 6570, pode prosseguir na descida? Estou para 2000 com 1.200 LS. Ao capa 2000 agora, portará estabilizado o ato 6570. 2759, chame torre 1.895. Tá, neutralizado nosso tanque, via engine, até o fone que espera na pista no zero, quando o fone 895, voo 9968. Obrigado, bom trabalho, senhor. Igualmente. Azul 4040, no portão 01, observe o táxi da aeronave da Gol, após autorizado, chame táxi. Então, e a dica de considerar o que tiver aqui no tanque aqui? Até que o primeiro quarto é pode ser. Sim, se reposta então quando pronto para o curso. Gente, quanto tempo passar aqui, ó? 3153, copia? 3153, prossiga. Autorizado para o Galeão, nível 360. Decolagem de estômago zero, curva à direita, após decolagem, perfeito saída da El, Leda e Rumi. Após Rumi, conforme rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8, aciona 5014. 3153, Galeão aprovado, nível 360, decola 10 direita, da El, Leda e Rumi, rota plano de voo, para November 857. Controle 120 decimal 80 e o transponder 5014, posição 3153 no gate número 2. Então 3153 correto, portão 2 chama o trampo, espere o funcionamento. Informarei, está 3153. Apta cargo 6570, estabilizando ILS 1-0. Azul 4040, autorizado, chame táxi. Livre, 4-0. Cero 93, lista para 2018, livre ILS 7-3. 2018, livre ILS 7-3, boa na conta. 759, táxi via Alfa, Kilo, táxi 3, corrigindo Alfa, Juliette, portão 10. Alfa e Juliette, portão 10, gol na 759. Salvador, bom dia, ATSA cargo 6570, estabilizado ILS 1-0, você travou. Oi, ATSA 6570, escalo, pouso autorizado, pista no zero. Ele pousa no zero, ATSA cargo 6570. Lúcio. É nóis. Abraço, Carelli. Alô, coronel. 9968, decolou 51, chamando 20 decimal 8, bom. 208, obrigado. Controle, voo no 9968. 9968, suba e mantenha 370 na saída Momo. 370 na saída Momo, gol 9968. Desce para 3.000 pés, 1.018, reduz a velocidade para 200 nós. 1.018, reduzido para 200 nós. 9989. Beleza, pro de Momo, 9968. 968, autorizado Momo. Dando Momo. O 981 pode manter 210 mais? Cesar. O 9080, chame centro 12685, alterno 2545. 2-LS, Gol 9-3. 9-3, Torre, agora é 1-1-1-8, 9-5. 9-5. 9-8, 1-1-2, 1-1-3, X-Way. 2-1-3, agora. 0-3, 4-5, Azul 4040, táxi via Índia até o ponto de espera de Fama 0. Ponto de espera Torre 198, decimal 95. Ajuste 1-0-8, bom voo. Serpente Índia, seu ponto de espera é 1-8, está 1-0-1-8, decimal 95, 1-0-1-8, não ajuste. Azul 4040. Quando possível, chame 1-2-3-4, por favor. Salvador, bom dia, azul 4-0, 4-0, 4-0, dá 1-0. Bom dia, azul. Quer colar de imediato, fica autorizado? Cambiamos, totalmente pronto. Visual com tráfego na curta? Visual. É um banho da Gol, apesar da passagem do mesmo autorizado, ele era manter, custando 0. Tem que fazer Gol ali, mantendo 0, 4-0, 4-0. Valeu, não olha estabilizado o localizador. Imagem de 8, 1-1, torre, 1-1-8, 9-5. Obrigado. Valeu, bom dia, imagem de 8, 1-1, no estabilizado no GLS. Grande Rio, continua a aproximação, aguarde pista livre, lembrar da zoeira, iniciar a rolagem. Guardando a pista livre, imagem de 8, 1-1. Oficial no 57, libera a direita, chame 121 adicional. Ona. Bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04. Voo 9968, chame de Recife, 2685. 2085, obrigado. Pista livre, por outro lado. 989. Controle Salvador, bom dia, 04040, livra 2000 para 360 na Arbor. 04040, suba ao 360, sai da Arbor. 360 na Arbor, azul 4040. Tudo, Sonia. Chame 121, 1. 121, 1, obrigado. Paulo, bom dia. Rio 981, 1. Rio 981, bom dia. Alfa Kiri Tati 3, atento ao sinalizador. Alfa Kiri Tati 3. Salvador, bom dia, tá 3, 5 no 7, instalação Golfo. 5 no 7, a sua identificação, descida para 4 mil pés, ajuste 1 no 0 no 8, via Bonf. Via Bonf, 4 mil, 18, pode voar a Lagoinha, tá presente? Foi Bonf. Bonf, obrigado. Bom dia, só um instante, cópia, prepara a seda da Hélio Beirume. Bruno 963, cópia. 63, realizado Galeão, nível 360. Decolagem pista 90, curva à direita, perfil de saída Zael, letra após Irume. AP November 857 no via, pois conforme a rota, aciona 5044, controle 120, décima 8. Voo 963, reporta pronto para o push. Siga, Lima, quilo Zulu. Site locado o local, estacionamento e a pista de Vericolão. Receita, agora só. Salvador, bom dia, voo 4069, sente, aguarda cópia Campinas, prepara a saída da El. Livra 180 para o 360, azul 4040. 4040. Chama o centro 288, secundário 260, bom voo. Centro 288-260, obrigado, bom dia, azul 4040. Sessão 3890, tem a Golf, a autorização Recife. Sessão 3890, bom dia, prepare a PUC, número 3, por favor. Preparando a PUC agora, tá? 3890. Oxa 6211, bom dia, prepara a saída da Ela de Rumi, guarda-copia. Tango Índia está na rádio 320. Tango Índia, recebo com chiado, mantenha-se em condições visuais e reporta 60 milhas de Salvador, desconheça o tráfego na região. Temos copiado, são 3153. Site autorizado da ponto de espera via Índia. Ponto de espera chama a torre 118 decimal 95, ajuste na 018, bom voo. 18, grato, Capatango Lima, Kilo Zulu, cópia. Estado Lençóis, nível 100, decolagem 17, curva esquerda. Efeito de saída Momo após prosseguir conforme a rota do plano. Aceno transponda 50 no meio, controle 120, decimal 80. Correto, Lima Kilo Zulu, qual é o bem? Posição autorizada final do procedimento Electric 3 Piston no zero, reporte estável. 2018, reporte estável, 357. 209970, informação bom dia. 19970, essa é a identificação, desce a nível de voo 050, via chegada Mari. 050 da Mari. Base, após a presunção no meio, conforme a rota, 5032 ao transponder. 120069, correto, azul 4069, chama pronto, portão 03. São 3890, copa. 2890, copia. São 3890, autorizado Recife, nível 330. Da coluna 0, curva esquerda, perfil de saída Puca, João, Maracaju, após conforme rota 5025, controle 120, decimal 8. 3890 autorizado para Recife, nível 330, decolando a 10, curva à esquerda. Perfil da Puca, Jamo, Anacaju. Transponder 5025208, tá 3890, estamos na porção 7. 3890, correto, reporta pronto. Reportarei 3890. Puxa 6211, cobre. Puxa 6211, pronto pra cobre, siga. Chama 621 autorizado, Galeão, 360, decolagem 10, curva direita, perfil de saída da Euleida Irumi, até November 857, até Mons, pós conforme. 5035, 120, 80, controle. Galeão, nível 360, decolada pista no 0, curva direita. Saída da Euleida Irumi, até November 857, até Mons, após conforme a hora. Transponder 5035, do controle 1208, Xanen 6219. Correto, 6219, chama pronto, portão 02. Chamará no 025, estamos no 05. Sim, 05. Pushback, atendimento 4069. Autorizado, portão 3, chama táxi, 4069. Pushback, acionamento, tá 3890, portão 7. Autorizado, com 3890, reporte taxa. Chamarei para o taxa, 3890. Salvador, 1093. Informação, bolsa, autorização, confins. 1093, bom dia, bolsa, confere, autorizado, confins, 360. Após o 2 de Neurovia. Após conforme a rota, da coluna 0, curva direita, perfil de saída agora, após a lefa, 5047, controle 120, decimal 80. 360, via rota do plano, perfil 21, no árvore lefa, decola da 10, 5047, 120, porta 4. Correto, no 013, chama TAG, chama para puxa. Contato 3517. 3517 estabilizado, torre 118, decimal 95, bom pouso. Obrigado, até daqui a pouco. Poxa, alinhado e pronto, cabeceira no 7. Santra 3, 5 no 7. Santra 5 no 7, bom dia. Ajuste na 0 no 8, reporte baixado e travado. 3, 5 no 7. Está 35 no 7, o vento 3, 10 graus, 02, nós avistado, pouso autorizado, pista no 0. Eu vou pouso no 0, 35 no 7. Linha 1, 2, 3 no Salgueiro, alternando em Grão Branco. 4069, táxi até ponto de espera autorizado via Índia. Fórmula 1, 18, 95, ajuste no 0 no 8, no 8. Rádio 4069, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenho o 4069. Mais de coordenação, Zulu. Matilo Zulu, condições de efetuar o perfil mínimo de saída após 700 pés efetuar a curva esquerda. Gente, o vento 300 graus, 02 nós, decolagem autorizada, pistão no 7, Lima, Matilo Zulu. 5 no 7, no solo 22, direita, solo 121, décima 1. Foi nada, mais 35 no 7. Golf destination Brazil ready to copy. Control 86 at morning. Prepare with departure above. Standby experience. Standby experience 1865. Salve Salvador, Baiana 3597, Libra. 3597, táxi autorizado via Alfa, mandante da Juliette. Ciente da Juliette, 3597. Lufthansa 3890 para o táxi. Temos a bordo 172-172-1240, alternado seria Fortaleza. Bom dia, Lima de Luz. Bom dia. Salve de espera, Chimetão, e o 198, decimal 95, ajuste no 018, bom voo. Já bate aí, decimal 95, mandando foto pega, só 3890, um bom fim de semana. Igualmente. Gente, hoje agora é o distante. A 3153, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 13395, bom voo. 251-3395, bom trabalho, 3153. Controle, Alaska Lima. Prossiga com o Tango Índia. Presente, passamento aqui no ESM, fala aí, Gabriel. Positivo modificado 0924, é Tango Índia, descida está autorizada em condições visuais para 1 no 1500 pés, voando pro de Paribe para ingressar em Interlagos, rotatória, o Eco Tango Índia. Cadê o sucesso de Paribe, o Eco Tango Índia? Eco Tango Índia, o ajuste em Salvador no momento, no 018. Salvador, Eco Tango Índia. 69 autorizada a alinhar e decolar, pistão 10, vento 200 graus, 029. Ali da coluna 0 do 40 menor. Alinha 12 não autorizado, portão 5, puxa, porta táxi. Portão para o táxi, alinha 12 não. Na radial 320, cruzando 3 mil pés, é um Charlie 402, próximo a sinal da 1 no 0.